Estamos a contar com uma adesão muito significativa. O ano passado correu muito bem. Não temos razões para acreditar que este ano seja diferente. Como lhe digo, as inscrições são grátis. Poderão provar os belíssimos néctares aqui do Conselho de Nelas, que são dos melhores.